jugueteo. Plaquete, tra, tra, plaquete, tra, tra, plaquete, plaquete, plaquete, tra, tra, plaquete, tra, tra, plaquete, tra, tra, plaquete, plaquete. Movimiento. Traquete, traquete, toco, tiquiti, toco, to, toco, traquete, traquete, toco, tiquiti, toco, to, toco, traquete, traquete, toco, tiquiti, toco, to, toco, traquete, traquete.